fiz de tudo, cadê que adiantou? Que louco é o amor, tem graça viver. Quando ela fica de mal, não quer brincar. Porque era flor, eu já catei pra dar. Até meus lápis de cor eu já dei. De ádio já dei. Se pensar eu já dei minhas conchas no mar. Oh, minha flor, chega de maltratar. O que mais pode agradar a você? Eu já fiz de tudo, cadê que adiantou? Que louco é o amor, tem graça viver. Coroa, araçuia, auetim.